Bom, então a gente vai continuar nossa classe de Mishnah. E antes da gente entrar na Mishnah, eu gostaria de revisar com vocês o Passuk, o verso de Dvarim Vavzayim, Deuteronômio 6, 7, onde ele vai falar do Kriyat Shema e o versículo diz: Veshinatam levanecha vidibarta aban. בשבתך בביתך, ובלב תחר בדרך, ובשוכבך ובקומך. E esse passuk diz que o Shema, que começa do versículo 4 de Dvarim 6, né? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ele deve ser passado essas palavras para os teus filhos, e você deve se lembrar dessas palavras, você deve recitar ela andando pelo caminho, certo? Ao deitar-se e ao levantar-se. Então, a gente viu que nas Mishnayot passadas, tanto a Mishnah Aleph, Mishnah Beit, do primeiro Perek, do primeiro capítulo, vão discutir o Veshochbecha Uvkumecha. A primeira Mishnah vai discutir o Veshochbecha, o momento de levantar-se, de deitar-se. Então, qual o horário de recitar o Shema de Arvit. E depois a segunda Mishnah vai discutir Uvkumecha, né, ao levantar-se, recitar o Shema ao levantar-se, que aí é Shacharit, ok? E a gente vai entrar na nossa Mishnah de hoje e a gente vai trabalhar uma discussão. Deixa eu só diminuir aqui o texto, letra. Então a gente vai trabalhar essa terceira Mishnah, que ainda vai continuar falando de Kiryat Shema, certo? E vai ter um machloket entre Beit Shamayim e Beit Hillel a respeito do Kiryat Shema. Então, deixa eu melhorar aqui a fonte. Então, a Mishnah começa. Deixa eu só puxar aqui para o lado. A Mishnah começa. Beit Shammai Omrim. Beit Shammai dizem. A escola de Beit Shammai dizem. Ba'erev kol adam yetu veikreu. Uvaboker yamdu. Então, falando do Kiryat Shema, Beit Shammai Omrim, Beit Shammai ensina que Ba'erev kol adam yetu veikreu. Então, na Erev, quando for na noite, certo? De Arvit, kol adam yetu veikreu. Ele deve se inclinar e recitar o Shema. Ele deve se inclinar para recitar o Shema. O Vaboker yamdu. E de manhã ele deve se levantar para ler o Shema. Certo? Então, aqui eu tenho uma discussão, a opinião de Beit Shammai agora é sobre a posição em que se deve recitar o Shema. Beit Shammai Omrim, ele diz que Ba'erev kol adam yetu veikreu. Ele deve se inclinar para recitar o Shema. Uvaboker yamdu. Ele deve se levantar para recitar o Shema. Sheneimar, pois está dito. É interessante observar que quando a Mishnah de Sheneemar, ela vai recitar um texto bíblico. Então, Sheneemar, pois está dito, pois está escrito, seria basicamente isso, pois está escrito, Uveshochbecha uvkumecha. Então, a opinião de Beit Shammai é que a Erev deve se estar inclinado, o Vaboker, de pé, porque o verso diz Uveshochbecha uvkumecha, ao deitar-se, ao levantar-se. Então, aqui se refere à posição de recitar o Shema. Uvkumecha é em pé. Ao levantar-se, então deve-se recitar o Shema em pé. Uveshochbecha é ao deitar-se. Então, o Shema deve-se estar inclinado. Essa é a posição de Beit Shammai. Beit Hillel Omrim, Beit Hillel diz. Agora, a opinião de Beit Hillel sobre isso. Beit Hillel Ombrim, Kol Adam Kore Kedarko. A opinião de Beit Hillel é que cada um deve recitar o Shema da maneira que for apropriada. Não tem a ver com recitar em pé ou inclinado, nem nada disso. Kol Adam Kore Kedarko. Cada um recita da maneira que for achar melhor. Sheneemar, pois está dito, Veleftechar Baderech. Porque o Passuco também diz, o Veleftechar Baderech, você deve recitar até andando pelo caminho. Então, não tem a ver com a posição de recitar em pé ou recitar inclinado, porque o Passuco também diz que você pode recitar até andando pelo caminho. Então, a opinião de Beit Hillel é que as palavras de Beit Shammai, ela não estão interpretando a maneira correta do texto, porque Kol Adam Kore Kedarko, Shenemar, Veleftechar Baderech, porque você pode recitar até andando pelo caminho. Então, surge a pergunta, Imken, Lama Neemar, se assim, por que o Passuk diz, Uveshuch Becha Uvkumer? Então, Lama Neemar, Imken, Lama Neemar, Uveshuch Becha Uvkumer. Então, perguntam a Beit Hillel, então, por que o Passuk diz, Uveshuch Becha Uvkumer, ao deitar-se e ao levantar-se, se não se refere à posição? Então, Beit Hillel responde, Besha'a shebnei Adam shochvim, uvsha'a shebnei Adam omdim. Então, Beit Hillel responde que a questão de uveshoch becha uvkumecha refere-se a sha'a, a hora. Então, uveshoch becha é besha'a shebnei Adam Shorvim. Então, quando o texto diz ao deitar-se, não está falando da posição em que se deve recitar o Shema, como sustenta Beit Shammai, mas está falando do horário, o horário em que as pessoas vão dormir, como recita Beit Hillel, como recita sustenta Beit Hillel. Então, o texto não se refere à posição, se refere ao horário, entendeu? Então, Beshah Shebnei Adam Shorvim. E quando o texto diz uvkumecha, não se refere à posição que o Shema deve ser recitado em pé, e sim uvshah shebnei Adam omdim, mas sim a hora em que as pessoas se levantam. Então aqui eu tenho duas opiniões. Beit Shammai diz que quando o Passuk diz uveshoch becha uvkumecha, refere-se à posição. A posição do Shema. Então, Baerev, à noite, você deve recitar o Shema inclinado. E Vavoker, você deve recitar o Shema em pé. Beit Hillel diz que, na verdade, não se refere à posição, mas se refere ao horário da recitação do Shema. Uvshah, Baerev, Shebnei Adam Shochvim, Vavoker, Ashah, Shebnei Adam Omdim. Refere-se ao horário. Então, à noite é o horário em que as pessoas vão dormir. De manhã é o horário em que as pessoas se levantam. Não a posição das pessoas. Por quê? Kol Adam Kore Kedarko. Porque as pessoas podem recitar da maneira com que elas quiserem. Porque o Passuco diz, até o Veleftechar Badere. Você pode recitar até andando pelo caminho. Certo? Então, essa é o Machloket que tem na Mishnah. Esse confronto entre as ideias de Beit Shammai e Beit Hillel. E a gente sabe que calma aí, deixa eu engasgar. E a gente sabe que a Alahá é como Beit Hillel, certo? A Alahá é como Beit Hillel. Então, a gente tem uma Machloket na Gemara ou na Mishnah, em uma opinião de Beit Shammai e Beit Hillel, saiba que a Alahá é como Beit Hillel, certo? Como Beit Hillel. E a gente tem uma história. Amar Rabbi Tarfon, e diz o Rabbi Tarfon, Ani Chayiti Baba Derech, o Rabbi Tarfon diz assim, eu estava andando pelo caminho, certo? Veiteti Likrot Kidvrei Beit Shammai. E ele se inclinou para recitar o Shema como as palavras de Beit Shammai. É interessante saber que Rabbi Tarfon, ele era de Beit Hillel, ele era da escola de Beit Hillel, certo? Ele não era da escola de Beit Shammai. Então, Rabbi Tarfon, a história conta que Rabbi Tarfon estava andando pelo caminho, estava andando no caminho, e ele se inclinou, se deitou para recitar o Shema, que deveria Beit Shammai, como as palavras de Beit Shammai, mas ele era de Beit Hillel, certo? E o texto diz: Vesachanti Beatzmi Bipnei Halishtim. E aconteceu que nesse momento um assaltante veio e ocorri perigo. Perigo de vida, basicamente. Então ele se inclinou para recitar o Shema e, no meio da estrada, ele foi ameaçado por um ladrão, ladrão de rua, né? Na estrada, e ele correu risco de vida. Amrulo, então contaram para Rabbi Tarfon, depois que Rabbi Tarfon contou essa história de que ele estava no caminho e foi recitar segundo Beit Shammai, embora ele fosse de Beit Hillel, e Amrulo, Kidei Haita Lachuz, Lachuv, Beatzmecha. Então, o que aconteceu com você é porque você merecia. Certo? Sheabra al divrei Beit Hillel. Porque ele se apartou das palavras de Beit Hillel. Então, o que acontece nessa história é que o Rabbi Tarfon conta a história de que ele foi recitar o Kiryat Shema, segundo Beit Shammai, embora ele fosse de Beit Hillel, e no caminho ele sofreu perigo de vida, ele foi assaltado, e quando ele contou essa história para as pessoas, falaram para ele que ele mereceu passar por aquilo, porque ele se apartou das palavras de Beit Hillel. Porque embora ele fosse de Beit Hillel, ele estava no caminho e ele poderia recitar o Shema ali. Certo? E ele não quis, ele foi lá e se inclinou para recitar o Shema, conforme o Beit Shammai, e ele sofreu perigo de vida por causa disso. Então, as pessoas dizem, como a gente conhece o bem feito, né? A gente diz o bem feito. Basicamente, foi o que disseram para ele. Porque o que ele fez? Ele se apartou das palavras de Beit Hillel, porque a halakha é como Beit Hillel. Ok? Então, existe uma discussão na Gemará, embora a nossa classe não seja de Talmud, principalmente de Gemará, Mishnah e Gemará, mas existe um consenso na Gemará que o primeiro passuk do Kriyat Shema, ele deve que ser recitado, deve ser recitado em pé. Ele não pode ser recitado em outra posição. Então, quando você falar Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e o primeiro passuk deve ser recitado em pé, não pode ser recitado em outra posição. Existe também a opinião da Gemará que não pode recitar o Shema, mesmo que deitado, mas você não pode recitar de barriga para cima. Então, existe um chama Aparkedam, mas daí é uma coisa que está na Gemará. Então, quando abrimos uma classe sobre Talmud Gemará, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas a Mishnah de hoje foi isso, foi essa discussão entre Simachloket, entre Beit Shammai e Beit Hillel, a respeito da posição e do horário de recitar o Shema. Ok? Então, foi isso, pessoal. Até a nossa próxima shiur. Ok? Então, é isso.